Fim de tarde, um bom chimarrão, boa música e a melhor companhia. Ronco do Chimarrão. Um programa que tem o estilo do Rio Grande. As principais informações e músicas de qualidade para findar o seu dia. No ar, aqui na Rádio Venâncio Aires, Ronco do Chimarrão. Ronco do Chimarrão. Ronco do Chimarrão. Alô, minha gente, 23 minutinhos, faltando para 6, temperatura na capital do Chimarrão agora, vem um ventinho aí, né, e pelo jeito caiu um pouco a temperatura, 28 graus na capital do Chimarrão, mas a chuva apareceu, né, em algumas localidades, pessoal registrando chuva em Mato Leitão, agora chove na capital das Orquídeas. Graças a Deus, mandando um abraço. Também chovendo. Santa Tecla sem luz, né? Santa Tecla sem luz. Sem luz aqui, mandando um abraço para o Luiz Paulo Quevedo, para as filhas Mariana e a Stephanie. Recado da Sara Pereira. Ô, Sara. Vamos lá, para começar então o programa, João Luiz Correia. Programa Ronco do Chimarrão. Seus finais de tarde com tradição e informação. Das 17h30 às 19h. Está vendendo casa ou carro? Rádio Venâncio Aires, em sintonia com a comunidade. O rádio faz parte da vida de 80% da população do Brasil. O rádio informa, diverte, estimula os melhores negócios, propicia acontecimentos bons na vida dos ouvintes. O rádio presenteia. O rádio é um presente. O rádio se apresenta em todo o mundo como uma grande arma de publicidade. Que traz consigo inovação, conectividade, tecnologia. Sim, o rádio é multiplataforma, em todos os lugares, em todos os momentos, de todas as formas. Acredite, sua marca precisa do rádio. Anuncie no rádio. Rádio Venâncio Aires. Em sintonia com a comunidade. Participe da nossa programação. Mande seu recado, peça sua música. Pelo WhatsApp 99507-0202. Somos o Grupo RVA, o mais tradicional de Venâncio Aires. Rádio Venâncio Aires 910 AM, Vênus FM 100,7 e Portal RVA. Somos história. Nas rádios postes, o início da radiodifusão. Desde 30 de outubro de 1959, primamos por oferecer entretenimento e informações com qualidade e credibilidade. Somos utilidade pública, dos documentos e carteiras recuperadas até os casamentos que começaram com os telefonemas do quadro Coração. Somos a informação, com média de 230 mil acessos por mês. O Portal RVA apresenta as notícias de Venâncio Aires e região com agilidade e credibilidade. Além disso, o Departamento de Jornalismo participa ao longo de toda a programação das duas emissoras. Somos o Grupo RVA. Grupo RVA, no clima da 16ª Fenachim. Acompanhe aqui informações sobre a Festa Nacional do Chimarrão. Aqui na Rádio Venâncio Aires, você confere tudo sobre a festa com o sabor do Rio Grande. Segunda, quarta e sexta, tem informações sobre o que está por vir na 16ª Fenachim. Está aberta a comercialização dos espaços da feira comercial. Faça parte deste grande evento. Festa Nacional do Chimarrão, de 5 a 8 e de 11 a 15 de maio de 2022. Venâncio te espera. Patrocínio Master, Prefeitura de Venâncio. Fácil, tua vida melhor. Alutemper Vidros, Alumínios e Acessórios. Posto Gasóleo Gressler. Instituto Mix de Profissões. Inox Vital. Cressol. Claro Venâncio. E Solar Brasil. Patrocínio: Thaís Galina, Consultório Odontológico. Grupo Antari Incorporadora. Academia Alta Vida. Bilhares Sul América. Alfatec Agronegócios. Uninter. Volman Materiais de Construção. E NF Pinturas. Você está ouvindo Rádio Revista. Cultura, variedades e música. Rádio Revista. A informação com credibilidade na hora do seu almoço. Jornal do Meio Dia. A loja DL Neumann está com toda a linha de móveis de praia e camping 10 vezes sem nada de acréscimo. Conjunto de 3 peças de junco por apenas R$ 137,90 mensais ou à vista por R$ 1.200. Tem piscina estruturadas de diversos tamanhos a partir de R$ 35,90 mensais. Faça o seu verão mais gostoso com os ofertaços da loja DL Neumann. A sua loja da calçada amarela. Júlio de Castilhos 1066, fone 3741-4305, WhatsApp 99598929. Comece o ano novo de Hyundai 2022 na garagem. A nova geração da Hyundai está esperando por você na Car House Santa Cruz do Sul, com condições imperdíveis. Venha dirigir o novo Hyundai Creta e aproveitar planos com entrada reduzida e parcelas menores para a nova geração da linha HB20. Agende agora mesmo seu test drive na Car House Santa Cruz do Sul, na BR-471. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A Refrimate está trabalhando, produzindo, gerando empregos, renda e impostos. Produtos da linha de refrigeração, instalação completa para estabelecimentos comerciais e o setor de alimentação. Tem vagas para operador de empilhadeira e vaga para estagiário na área de segurança do trabalho com carga horária de 30 horas semanais. É necessário estar cursando o técnico em segurança do trabalho. Currículos para o recrutamento @refrimate.com ou deixar na portaria da empresa, no acesso Leopoldina. Você está ouvindo na Rádio Venâncio Aires, Jornal do Meio Dia. Programa Ronco do Chimarrão, seus finais de tarde com tradição e informação, das 17h30 às 19h. Informativo do ouvinte. O mais tradicional programa informativo da região está começando. Avisos, comunicados, participações, compra, venda, aluguel, recados. No ar, aqui na RVA, informativo do ouvinte. Fechamos assim o informativo do ouvinte, edição desta sexta-feira. Voltamos amanhã, após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, o programa Encontro Alegre. Apresentamos aqui na rádio Venâncio Aires, informativo do ouvinte. Um programa de utilidade pública a serviço da comunidade. Baixe o aplicativo da RVA no Google Play e na Apple Store gratuitamente e ouça em qualquer lugar. A partir de agora, programa Encontro Alegre. Uma seleção musical especial, destacando alegre música de bandas, grupos musicais da nossa região e a típica música alemã, valorizando a nossa cultura germânica. Programa Encontro Alegre. Oi, estamos chegando por aqui. Muito boa tarde. Contar Freunde, Lightphone Goni, Lightphone Stadt. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, último programa da semana, né? The Heides Friday, é por isso mesmo. Último programa da semana, então estamos iniciando aqui pela Rádio Venâncio Aires 910 AM. Suela voa! 52 minutos, 12 horas 52 minutos deste dia 21 de janeiro de 2022. E como é que está as coisas por aí? Tá quente também? É, do Rio, isso vai mais longe, está na Lauft, do Promenade for Vickets, né? Es heiß, né? É o assunto do momento, é calorão, tempo abafado, 36 graus de temperatura aqui em Venâncio Aires. E a partir de agora, então, muita música boa de bandinha, de China Valsa, de Espila do Rinha. E se tem alguém de aniversário especial hoje, manda pra gente aqui, tá começando o final de semana, lá na São Francisco Xavier. Eu sei que tem pessoal de aniversário, daqui a pouco já vamos mandar um abraço pra turma aí. 995070202 é o nosso WhatsApp, ou no 3793-1010 você fala com o seu Gabriel Rosa, que está na Central Técnica. Ima Lustig, Ima Fro, Sofeng Mahaito Rian, com a banda Sempre Alegre. Música.